Jazz fina. Nos meio baixa, um trago. O dia tava quente, a noite a chuva desce. Cena na brasa teima, a vazia. Eu vou continuar pra dar vazão ao rap. Inspiração não gosta de me visitar. Ela chega, eu boto ela pra trabalhar. Vou mergulhando dentro do caderno, tentando dar vida a um novo quadro. Já tô ficando calmo, virei meu alvo. Se sou meu inimigo, me refino igual açúcar. Algumas químicas da mente já não sou mais escravo. Adocicando a amargura, o prisioneiro que escreve é livre. Sociedade me tentando a entrar em crise, não dá deslize. Hoje meu terapeuta é Frank Sinatra. Atrás do meu eu tô ligado, a ganância que mata. Nesse mundão até Morfeu infarta. Rap filosofia é o meu colete, a prova de bala pro crime. Já tô montado escrevendo as cartas no fax. Um delinquente na frente do sax, dando uns ataques. A mente pulsou marginal, discutindo Jean-Jacques Rousseau. Compulsão, mente sã, igual Adão, hoje eu mordo a maçã. O rap é minha vacina, a falta de tempero alimenta a medicina. Compulsão, aqui não tem espaço pra aventureiro em cima da batida. Aí, se liga, rap filosofia de vida.